Cara, Sim, eles cara. abrem a porta e ele tá meio que emocionado, mas falando daquele jeito awkward dele. Com o E com o cachorro. cachorro na Com o mão, o uniforme. uniforme às meia-noite, assim, 11 horas da noite. Sim. E começa a fingir um Jenga pra ele ficar feliz. Dá pena. Esse é o personagem que mais dá pena assim, no filme. E ele falando da Debbie, que alguém até vai fazer uma piada, fala tipo, ah, você jogava muito melhor que a Debbie. Ele É, fala, não falem daquela mulher. a Debbie que é a mulher que abandonou o vizinho, o Gary, né? O Gary. E que era amiga dos outros casais, É, tem isso, ele fazia ele parte fazia parte da noite desses de jogos. jogos. Ele foi abandonado não só da mulher, mas também do grupo de amigos. Sim. Porque a Debbie era quem tinha Era o relação com Link, eles. porque ele é muito esquisito, na E real. Ninguém ia querer. as pessoas toleravam o cara só por causa da Debbie. E sem ela não tinha mais motivo para tolerá-lo. Mas enfim, eles vão na casa dele para tentar enganar ele. E fazer um jogo surpresa e tal, para conseguir usar o computador. Aí o Max inventa uma desculpa lá e que vai ao banheiro e entra no E quarto dele de entra no sorrateira. quarto sorrateiro para usar o computador. Ele consegue acessar o login, a senha Debbie, coitado. O Deve. cara é muito forever alone, Tem um cara. altar assim no É quarto dele com uma bizarro. camisa, com as O cara memórias do foi abandonado pela casamento. mulher e continua, tipo, com um altar pra mulher dentro do quarto. Não, continua com. Já é bizarro se ele tivesse aquilo Tivesse um antes. altar, sim. E ele tem um altar pra mulher. E daí o Max, ele começa a procurar o nome desses criminosos ali no computador, acha o endereço dos dois. São criminosos, tipo, de alto calibre, né? Mostra ali Tráfico de procurado pessoas. para tráfico de pessoas, assassinato, tudo coisa muito barra pesada. E nisso ele vai sair do quarto, ele percebe que caiu um monte de sangue no chão. Não, cachorro. O cachorro foi atrás do sangue, que aquele curativo que a Anne fez, Uma de cortar merda, né? 30 centímetros do braço dele, deu errado, começou a pingar sangue, né? Ele tenta limpar, enfim, fica sangue por todo o quarto. O O cachorro fica tapete no chão, rosa. o cachorro fica rosa porque ele tenta limpar. O altar para Debbie fica todo melado de sangue. E aí eles tentam fugir. Eles têm que fugir. Essa cena é constrangedora, Eles têm cara. que fugir do quarto do Gary. E eles fazem isso voltando para a sala e falam: Bom, game night's over, tchau, tchau. Acabou a noite do jogo. E eles entram no carro e vão para casa do Marlon Freeman para buscar o ovo Que na verdade grelhado. é a mansão da Playboy, parece. Eu não vi Eu se. estou me baseando no GTA V. E no GTA V tem um lugar que Se é exatamente é tipo a mansão da Playboy. E era exatamente aquele negócio. O jeito que eles a mostram lá. entrada. É verdade que eles têm que fingir uma entrada. Eles têm que aproveitar um carro que tá saindo para Tem entrar no várias portão. Lamborghinis e tal. Mas é aquilo que está simulando. Estão simulando uma mansão da Playboy com É uma vários mansão ricos. ali dos ricos, né? Da área. E eles entram na mansão do cara. E tá rolando uma luta, um É, clube da tá luta. rolando aquilo que o Que o amigo, calma, que o amigo deles já tinha Gary. dito antes. Não era o O Gary Gary, não, era o Ryan. o Ryan, né? O Que amigo burro. ele já tava falando que, ah, você sabia que as pessoas ricas se divertem hoje em dia com um fight club de pobres que eles Isso. pagam? Pagam pra pobre ficarem brigando com os outros. Eles chegam lá e realmente tem os caras fortão, assim, pobre, um monte de rico em volta assistindo o boxe É o amador. momento de glória do Ryan, a única hora que ele tava certo, ele falou: I was right all this time. É justamente quando ele vê os pobres se batendo ali. E daí, novamente, o filme retoma aquela primeira Dinâmica. dinâmica que os três casais se É separam. que são meio que os três grupos em busca do São tesouro, né? os três núcleos. Parece que eles ainda estão jogando. Eles não estão mais jogando Mano, porque eles sabem que deu errado, né? agora é sério, mas parece que eles estão jogando atrás do ovo Isso. lá e. Isso. E eles vão atrás do ovo. E justamente o Ryan, que é o mais burro de todos, dessa vez ele vai dar sorte, porque ele, em vez de tentar procurar o ovo, Ficar ele vendo a fica assistindo a luta. luta, com a justificativa de que o ovo pode estar lá. Depois de todos os casais não conseguirem achar o ovo, realmente o ovo estava lá onde o Ryan estava procurando, né? Tava num cofre atrás ali da parte da luta, que foi no porão é no porão da casa, né? Não, é meio que no térreo, assim, No, no, no, na parte de isso, baixo. numa parte mais inferior ali dos pavimentos. E o ovo estava justamente no cofre que os mordomos usavam para guardar o dinheiro das apostas da luta, né? Ele finalmente acha o ovo e vai pegar o ovo. Tá dando tudo certo pra ele pegar o ovo. No que ele pega o ovo do cofre, ninguém tinha visto. Um dos lutadores cai no pé dele. Daí, enfim, todo mundo vê que ele tá com o ovo na mão. E eles têm que fugir. Daí começa uma cena bastante curiosa dele jogando ovo um pro outro, né? Jogando Daí rugby. os casais começam a interagir. E entra uma cena que parece muito rugby, né? Ou futebol americano, enfim. Um jogando o ovo pro outro e desviando dos seguranças da casa.